Hoje o tema da nossa palestra se chama Façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Os 10 mandamentos foram reduzidos em dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então, se a gente recorda quando era criança, quando a gente começa a tomar o contato, né, com Deus, com a religião, com a espiritualidade, a primeira coisa que a gente aprende são os mandamentos, né, os 10 mandamentos de Deus, aquilo que a gente aprende desde pequeno, o Pai Nosso, né, são aquelas coisas básicas que a gente aprende logo quando é criança. Então, ao longo do tempo, esses mandamentos foram, assim, de uma certa forma, não alterados, eles foram compilados em dois grandes mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E por que foi feito dessa maneira? Porque se a gente analisar outros 9 mandamentos, a gente vai ver que todos eles dizem fazer algo a alguém, né? Ou desejar a mulher do próximo, ou não roubar, ou não pecar, ou não falar mal de alguém, assim por adiante. Tudo aquilo, né, dos outros 9 restantes está vinculado a gente fazer algo a alguém, né? A gente exteriorizar isso a alguém. E esses 9 mandamentos foram então compilados em fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, né? Amar ao próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Quando a gente fala de caridade, a gente vai lembrar a frase fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Por quê? Porque quando a gente faz alguma coisa a alguém, impensadamente, é uma coisa, né? Quando a gente faz uma coisa a alguém por fazer, é outra coisa, é outro peso. É como a gente quando toma um caminho errado, né? Quando a gente toma um caminho errado, com certeza a gente o toma na consciência de que a gente está escolhendo o caminho certo naquele momento. O ser humano é um ser, assim, inteligente, e ele jamais, penso eu, né, acredito eu, que ele vai querer tomar um caminho errado por vontade própria, né? Por ele querer escolher um caminho errado. Então, às vezes a gente escolhe caminhos errados por opção de escolha naquele momento, julgando que aquele caminho é o melhor. E se a gente erra, serve de aprendizado. E se a gente acerta, é mérito, a gente cresce. E quando a gente erra, a gente também cresce e evolui, porque a gente aprende porque errou. E a caridade, ela tem isso. Para eu compreender os outros que estão ao nosso redor, a gente precisa fazê-lo primeiro compreendendo a nós mesmos. Saber como nós somos, as minhas atitudes, aquilo que eu penso da vida, de Deus, às vezes de Deus, assim para adiante. E os outros, por que eles não fazem exatamente aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem a nós também? Porque os seres humanos que estão ao nosso redor, eles são seres tão imperfeitos como nós. Todos nós somos seres imperfeitos. Não tem um ser aqui, pelo menos nesse planeta, que não tenha alguma imperfeição a ser corrigida. E se nós somos seres imperfeitos, a gente erra, né, bastante, a gente também tem que aceitar os erros dos outros. Então, por isso que às vezes se torna às vezes uma tarefa não difícil, mas dura da gente colocar em prática, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Mas se a gente também deixar um pouquinho o egoísmo de lado, né, que eu acho que é uma das coisas que mais afeta a gente, da gente não conseguir botar isso em prática às vezes, é que a gente tem um pouco de egoísmo dentro da gente, e a gente às vezes acaba achando que nós somos seres às vezes tão superiores àqueles que nos cercam, né, e quem de nós se rebaixa para fazer um bem, ou pedir uma desculpa, ou pedir perdão àquele que cometeu uma falha contra nós, né. A gente acha que aquele é sempre o errado, então essas barreiras que nós mesmos criamos em cada um de nós é que dificultam essas coisas, a gente fazer aos outros aquilo que gostaríamos que não fosse feito. Ou seja, praticar o bem, né? Mas se a gente for analisar, através da inteligência do ser humano, nenhum ser humano faz nada de mal a si próprio, certo? Eu não vou fazer algo que venha dar retorno maléfico para mim. A gente quer fazer sempre o bem para nós. Então, se a gente quer fazer sempre o bem para nós, por que não fazer aos outros? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa para alguém ou a alguém, a gente tem que pensar, será que aquilo que eu estou fazendo para o meu irmão que está do meu lado, eu gostaria que fosse feito a mim? Claro, se eu achar que aquilo lá não serve para mim, também não vai servir para o outro. Então, a gente pode se posicionar dessa forma. Então, antes de fazer alguma coisa, tomar uma atitude, a gente pensar, será que o que eu vou estar fazendo será bom para mim? Se eu achar que não é bom para mim, com certeza não vai ser bom para aquele para quem eu vou fazer a atitude, vou praticar o ato, né? Então, cabe a gente, às vezes, pensar um pouquinho antes de fazer. Tem desaprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. E eu vos digo para não resistires ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate a face direita, apresentar-lhe também a esquerda. Então, o que significa isso? E quando alguém faz o mal para mim, não que eu tenha que virar a cara para o outro lado para ele fazer novamente do outro lado, mas essa frase, ela vem chamar a gente justamente para a caridade, para o entendimento, para o perdão. Se alguém faz algum mal a mim, eu não preciso revidar aquilo que ele acabou de me fazer na mesma moeda, na mesma intensidade. Por quê? Às vezes essa pessoa está passando por um momento ruim, um momento péssimo, um dia daqueles de cão, né, que a gente às vezes o tem às vezes. Então, se ele faz alguma coisa para a gente que nos tenha magoado, a gente não precisa pagar na mesma moeda. Eu ir lá, não, vou me vingar e pagar na mesma moeda. Né? Não é assim que funcionam as coisas. Às vezes as pessoas tomam uma atitude em situações constrangedoras, problemáticas, cheias de problemas, com dificuldades. Então, às vezes as pessoas não têm base psicológica para sustentar ou, né, ou se manter bem o dia todo e elas nos agridem com as suas atitudes. Né? A gente não precisa revidá-los na mesma moeda. E não naquele momento, às vezes. Por quê? Se a pessoa me faz uma maldade, eu vou pagar ela na mesma moeda, o que, que vai acontecer? Coisa boa não vai sair. É como aquela fechada, às vezes, que a gente leva no trânsito, quem já não levou uma fechada no trânsito, um esbarrão na fila do mercado, do açougue, na rua, sei lá onde, né? No meio da multidão. Se a gente leva uma fechada no trânsito, paciência, né? Às vezes a pessoa ou faz impensadamente, ou faz porque não viu, ou por distração. Se ele fez por maldade, o problema é dele, né? A gente não deve olhar com esses olhos, porque naquele trânsito caótico do dia a dia, né? Ele corre, corre para lá e para cá, com certeza tu vai levar uma fechada, vai levar alguma coisa. Então, isso faz parte, né, dessa vida que a gente leva. Então, se eu vou pagar o outro dando uma fechada nele, então boa coisa não vai acontecer. E assim, um esbarrão, não custa nada te pedir desculpa, ou se o cara pediu desculpa, tudo bem. Se ele não pediu também e às vezes passou, esbarrou e nem viu, nem percebeu, a gente não precisa ficar com raiva e vingança dele, ficar, pá, agora que eu pegar ele vai ver, né? Não é por aí. A gente tem que entender e procurar atitudes boas, né? Com pensamentos bons. Aprendeste que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Jesus diz que é para a gente fazer o bem àqueles que estão ao nosso lado e amar os nossos inimigos, né? Os inimigos que ele quer dizer aqui são essas pessoas que vêm no nosso dia a dia nos afrontar, nos tirar do sério, né, mexer conosco para nos provar alguma coisa, para nos medir como que nós estamos, como é que tá a minha paciência, né? Perdi minha paciência, fui lá e briguei com o cara. Então todas as pessoas que a gente acha que são nossos inimigos no nosso dia a dia, na realidade são pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos testar a prova, né, para nos provar quem realmente nós somos, né? Por que a gente reage dessa forma? Essas pequenas atitudes do dia a dia, corriqueiras, é para fazer a gente pensar, para ver como que a gente está, como a gente se sente, né, em relação a tudo isso. Então, Jesus nos aconselha a amar aquele que nos odeia e nos persegue, porque aí está o desafio. E é aí que vamos conseguir nossa evolução e aprender o real significado do amor. Amar aqueles que nos cercam, família de casa, pai, mãe, filhos, que de vez em quando tem lá nossas rixas, nossas desavenças também, né? Acontece. Esses aí é o mais fácil de todos, né? E amar aqueles que nos odeiam, que têm ódio em nós, será que a gente consegue? Não diria amar no sentido maior da palavra, mas pelo menos, né, conseguir manter ali uma tranquilidade, conseguir se respeitar, conseguir não revidar. Então, se a pessoa nos faz o mal, a gente não precisa ficar com ódio dessa pessoa. Porque sabe o que acontece muitas vezes, e é o que acontece? Aquela pessoa que fez o mal a nós, ela não está nem aí com nada. Ou às vezes, não está nem preocupada conosco, nem com o que aconteceu. E aquele que nós somos as vítimas, né, os coitados, é que ficamos lá sofrendo dias e dias, preocupados com aquilo que eles nos fez. Então, na realidade, a gente acaba acontecendo o contrário. Aquele que nos faz mal, ele não está nem aí, não está nem preocupado. Por que ele não está nem aí? Porque às vezes, a visão dele que ele tem da vida, a visão dele que ele tem das atitudes, a visão que ele tem de certas coisas, é muito diferente das nossas. Por isso que existem os conflitos, né, nesse aspecto aí. E eu, às vezes, estou numa situação um pouquinho mais elevada e vejo a vida de uma forma diferente. Então, aquilo que ele me fez, para ele pode não significar nada. Por isso que ele não se preocupa com isso. E para mim pode significar o mundo. Então, o que acontece? A carga vem sempre em cima daquele que sofreu, no caso da agressão. Então, as vítimas é que sofrem mais do que os agressores. Porque os agressores, às vezes, o fazem e não estão nem aí. E daí a gente fica aquela mágoa dentro da gente remoendo lá. um mês, dois meses, três meses, sei lá, um tempão, às vezes passa uma vida inteira, porque o fulano me fez o mal. Eu passo minha vida inteirinha cultivando aquele sentimento dentro de mim. Às vezes, com ódio, ou sem ódio, com vingança. E sabe o que acontece? A gente vai gerar dentro da gente doenças, né? Daí vem úlceras, daí vem outras coisas, né? Aquele monte de doenças que a gente já conhece por causa disso. Então, isso é só questão de compreensão, que as pessoas são diferentes de nós e que nós somos também imperfeitos. Se eu não sou, talvez, imperfeito naquela atitude que ele fez contra mim, eu posso ser imperfeito e outras coisas, que eu também faço às vezes. Então, basta a gente deixar que cada um siga o seu caminho, né? Que cresça e evolua. E o que a gente pode oferecer é isso, não revidar, não agredir, não ficar aqui me remoendo dentro de mim porque o fulano fez alguma coisa e eu quero pagar na mesma moeda, né? E não vai levar a nada. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, isso seria uma demagogia. Amar os inimigos é não alimentar contra eles o sentimento de ódio, rancor e nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem segundas intenções de forma incondicional. Então, aquilo que eu acabei de falar. Se ele me fez um mal, quem fez o mal foi ele, não fui eu. Eu não tenho que me preocupar com isso. O peso não deve ficar dentro de mim. O peso, o problema é dele. Então, se a gente transfere esse problema para dentro da gente, fica com mágoa, aquele ressentimento, a pessoa às vezes não está nem aí, e a gente que acaba sofrendo e ficando doente, então aí nós somos vítimas duas vezes, né? Por incrível que pareça. Então, sabemos que os inimigos de hoje podem ser, na maioria dos casos, cobradores de débitos contraídos por nós em outras vidas passadas. Desculpa sempre, se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Pois mais grave que seja a falta cometida contra você, não reprove, perdoe. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Então também é aquilo que a gente acabou de comentar. A gente deve perdoar por quê? Porque a gente tira aquele peso dentro da gente lá. O peso não está mais em mim. E quando a gente não perdoa, a gente fica com aquele sentimento negativo, de vingança, de ódio, de rancor, né? O que que acontece? Eu vou atrair entidades e energias espirituais do mesmo padrão vibratório. Então, se eu vivo positivamente bem, eu me libertei daquela coisa que tinha dentro de mim, eu estou tranquilo, estou em paz comigo mesmo. Isso que é o mais importante de tudo, é estar em paz. E quando eu não estou em paz, fico carregando todas essas energias, entende? Recebe energias do mesmo padrão vibratório, entidades do mesmo padrão vibratório. Daí a coisa vai aumentando de tamanho, vira uma bola de neve. Quando estiver diante de um irmão que tenha lhe ofendido, antes de julgá-lo, pergunte para si mesmo: o que será que o levou a tomar tal atitude? Né? A gente não se faz essa pergunta às vezes, que eu tinha falado antes. A pessoa vem e me comete um ato contra mim que eu não gostei, que eu julguei errado, né? Mas por quê? O que será que o levou a tomar isso? A gente não conhece, às vezes, toda a história. A gente conhece uma pontinha só da coisa que aconteceu em cima de nós, mas a gente não está vendo por trás dele o que, que ele tem, né? De problemas, de complicações para ter feito aquilo, né? A gente não conhece isso, então a gente julga, claro, a pessoa pela atitude dela. A gente não julga pela sua história, pelo seu passado, né? Pelo aquilo que ele tem nele. Então, cada qual deve cumprir o seu dever como cristão. Se seu adversário não está pronto para perdoar, preserve na atitude de fraternidade e ore muito para ele, para que também consiga se desprender das amarras do ódio e do rancor, e possa assim se entregar a Jesus. Ou seja, o que acontece muitas vezes é que a gente é agredido, às vezes de uma certa forma, por alguém, e a gente fica querendo rancor, né, eterno dentro da gente, remoendo, a gente fica doente, isso aí não leva a nada, e a gente que acaba na pior, né? Então, a gente deve perdoar as pessoas por causa disso, porque nós somos imperfeitos, e aquele que cometeu o ato também é imperfeito. Então, que cada um siga seu caminho, né, evoluindo e crescendo. Vai chegar o tempo certo, chega o tempo certo para todos, né, crescerem e evoluindo. Então, não é a gente que tem que ser o julgador, né, daqueles que cometem as falhas. Vai ser ele próprio. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar a Beatriz.